Bem-vindo, amigos e amigas, ao nosso 18º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento de Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. E aí, galera de Nova Iguaçu e da Sexta Camponesa, tamo junto. Eu, Andy, do Movimento dos Pequenos Agricultores. E eu, Matheus Gouveia, do grupo Questão Agrária em Debate, com o quadro Reflexão Campo Cidade. Andrew, qual é o debate de hoje? Então, esse ano comemoramos 100 anos de um marco que sacudiu o mundo. O que você está falando, Andrew? Estou falando de 100 anos em que o povo da Rússia se levantou e fez o seu próprio governo. Caraca, maneiro, hein? Como assim? Estou falando da Revolução, Matheus. Bem, vamos lá. Revolução é quando a estrutura de uma sociedade é completamente mudada para algo novo. Caraca, legal, hein, Andrew? Quer dizer que uma revolução muda totalmente a política, a economia, a cultura de um país? Sim, e é por isso que o Conexão Campo e Cidade foi na mesa Revolução Russa, a Reforma Agrária e os Movimentos Sociais, na quarta jornada em defesa da Reforma Agrária na UFRJ, trazida pelo MST. Caraca, maneiro, hein? Para ver como é que foi, é melhor rever as reflexões dos participantes da mesa. Cara, que legal. Lembrei que gravei algo com o professor Mauro. Olha aí. Bom dia, professor Mauro. Bom dia, Matheus. Tudo bem? Poderia explicar um pouco sobre qual a importância do campesinato na Revolução Russa? Então, no início do século XX, por volta de 1900, a população da Rússia, do Império Czarista, era algo em torno de 123 milhões de pessoas, dos quais 103 milhões eram camponeses. E tem uma estrutura agrária muito particular, porque o Império Czarista vem de um feudalismo muito próprio, onde a grande aristocracia dominava as terras, mas os camponeses viviam em terras coletivas, as comunas agrárias. Então, seja pelo domínio da Rússia sobre várias nacionalidades, seja pela luta dos camponeses contra a aristocracia, a questão da terra sempre esteve no centro das lutas sociais do Império Russo e constituiu um sujeito revolucionário desde os movimentos de Chernyshevsky no final do século XIX até o início do século XX, com uma força social de luta pela terra bastante intensa. Isso resultou num partido político, que é o Socialista Revolucionário, que se tornou o maior partido da Rússia naquele momento, e com o processo da Revolução de 1905, depois da Revolução de Fevereiro de 1917, a luta pela terra tomou uma dimensão nacional, né? Pegou todo o território do antigo Império Czarista e foi uma força significativa na composição dos soviets, né? Os chamados comitês agrários, e que passou a representar um polo que foi muito além das vacilações do governo provisório. Isso provoca uma divisão nos socialistas revolucionários, e os socialistas revolucionários de esquerda aderem à aliança com os bolcheviques, formando a aliança que torna possível, então, a tomada do poder em outubro de 1917. Né? Portanto, os camponeses na Rússia não foram apenas uma massa majoritária numericamente, mas foram, tanto na origem das lutas sociais na Rússia, como no desfecho do processo revolucionário, uma força política significativa, o que vai marcar também de forma muito própria a sequência dos acontecimentos após a tomada do poder em outubro de 17. Então, professor Mauro, qual a importância da união do bloco camponês operário? Olha, as revoluções do século XX e a perspectiva de transformação socialista, primeiro tem que ser uma perspectiva da maioria da sociedade. Segundo, que a união entre campo e cidade representa fundamentalmente a unidade necessária para produzir socialmente a vida, desde a produção do alimento até os bens necessários, que são inclusive necessários para a produção agrícola. Então, ela forma uma união de trabalhadores, ela forma uma união daqueles que produzem aquilo que é essencial à vida. E ela é uma unidade política fundamental, né? Ela é o que dá a natureza da possibilidade de um Estado contra as classes dominantes. E ela é a base de um símbolo que nasce na Revolução Russa e que passa a se universalizar, que é a unidade campo e cidade materializada na foice e no martelo. Né? Quer dizer, esse simbolismo é mais que um simbolismo gráfico. É a necessidade de uma unidade que torna possível as grandes transformações necessárias no nosso mundo. Nossa, Andrew, que bom que tivemos a oportunidade de pensar sobre isso. Sim, Matheus, é nesse processo de conscientização que ganhamos as ferramentas para relembrar que a força para mudar a realidade emana do povo. E é por isso que estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.